Adriana tá aqui batendo o Magic. Como é que tá? Eu sou bom, eu gosto de olhar e ver se ela tá ganhando. Ih, tá pau a pau. Tá não? Eu tô um pouco ganhando, Sam. Tá bem equilibrado aí. Pode gravar jogando, mas tem que falar mais alto. Tô ganhando pouco só. Ai, ai. Já comecei levando bronca. Tá com qual deck? É o Desbravador de Cavernas, dinossauro. Isso é um evento dentro do Magic, que é para do Magic Arena, né? Que é para todas as idades. Pode entrar qualquer tipo de pessoa iniciante, experiente, pobre, rica, é graça. E a ideia é que você joga com um baralho pré-construído, pré-escolhido lá, e você só pode entrar com algum daqueles baralhos específicos que estão lá disponíveis. É o baralho inteiro, né? Não daqueles que você vai pegando os pedaços do baralho, não, né? Isso, É, você você vai escolhe pegando os duas pedaços. partes, Tá. e faz um baralho de 40 cartas. Então é um jogo um pouco mais rápido do que é normalmente o jogo. E ficam os baralhos um pouco caóticos, assim. Esse que eu uso, ele é de todas as cores, né? Então eu particularmente acho interessante. Gosto de variedade. Gosto de Eu gosto de variedade. variedade. Gosto de ficar esperando o mana vir. Nesse baralho não é muito um problema. Ele é bom de buscar? Ele é bom de mana, sim, vem manas. Tem essa mecânica de cavernas, né? De uma dessas poções recentes, a expansão dos dinossauros, né? Como é que Enfim. é? Exalia, não é esse? É algo assim. Um negócio assim, né? Sim. Eu não presto muita atenção, né? Nos nomes. Olha, peraí que eu vou abrir. Ai, abri. Aê, é uma estela de um litro e meio, né? Gigantesca, a maior lata de Stella que eu já vi na minha vida. É quanto? 710 centímetros cúbicos. É o que tá dizendo aqui no contenido neto. Legal. Sim, eu. Com licença, gente. Você explodiu, meu amigo. Aê, viu? Ganhou. Seu aplicativo perguntou se eu me diverti. E aí? Na batalha, me diverti muito. Se eu ganho, eu sempre coloco que me diverti. Não, a não ser que eu tenha que a pessoa tenha se matado antes da hora, É, eu né? já vi você se frustrar muito com gente que se explode à toa. Que nem o maluco que você mostrou esses dias que você usou uma carta. Você botou uma carta em campo, você nem chegou a usar ela. E o cara já falou: não, com essa carta aqui eu não jogo mais. Sim, às vezes eu fico pensando que na verdade a mãe chamou para jantar, né? Eu fico achando que é a minha carta. Põe aqui que aí não Aí faz. faz todo sentido, né? Protegendo A mãe a chamou para mesa. jantar ou alguma coisa assim. Então eu não fico brava, né? Eu não guardo rancor. Mas às vezes é frustrante. Mas era uma carta que as pessoas têm medo mesmo, então pode ser que tenha sido ela. Eu tô defendendo a pessoa, mas não precisa. Já viu gente se apavorar antes com essa Não carta. merece. É, talvez não sair correndo do jogo, mas sem reagir mal, sim. Essa latona aqui de Stella, eu comprei tentando comprar uma cerveja preta no quiosque aqui perto. Que é um pessoal mormon, a gente descobriu. E por isso não bebem, né? Correto, Adri? Você que é mais experiente no assunto. Idealmente, não. Idealmente não bebem. E parece realmente não beber, porque eles parecem ter muito pouca experiência no assunto bebida alcoólica. Eles não deveriam vender também. É. Idealmente. É, mas a pessoa faz o que precisa sobreviver em 2024, né? É, eles vendem cigarro também. Não, cada um, cada um. E tem muito mórmon diferente hoje. Nos Estados Unidos tem todos os mórmons da orgia. Mórmon da orgia. É, usa uns biquininhos assim, faz um vídeo no TikTok falando, ah, é porque meu namorado número 3 arrumou problema com. Pessoal meio hétero, né? Então não vejo muita graça. Tá. Mas rola muito, né? Troca de casal. Tipo o clube de swing mórmon. Isso é muito comum. A gente já tinha ouvido falar, né? Tivemos uma ligação na vida real, não vou dar detalhes, mas já tínhamos ouvido falar na vida real já que acontecia. Mas eu achava que era dentro de um ou era pessoas ou que acontecia exclusivamente entre os não-mormons, né, de Utah, ou os mormons disfarçavam, né? Ou pelo menos usava roupa normal, cerimonial. Mas não, não. É, tipo, aberto. É. Tipo o rolê de soaking, né? Que rola com os crentes, tá ligado? É, isso aí rola com os Nos mormons mormons. também, né? Ficar pulando É. na cama. Você não quer explicar melhor? Explico, explico. Eu acho que eu já expliquei isso em outro podcast. Porque tem uma cena, eu acho que é em Pen 13, Pen 13, eu acho. Que a menina é convidada pro rolê e aí tem que ficar pulando na cama. Enfim, tem alguma série recente que eu vi que tinha isso. Mas, né, tipo, parece que o pecado é o movimento pélvico. O demônio, como já diziam muitos, né, está na lambada, está ali no, na capacidade de remexer. Então, se encaixar e outra pessoa fizer um movimento acontecer, tá liberado, Jesus não liga. Falta maldada não é pecado. Não é, não é. Na real, você vai descobrindo os fetiches de Jesus, né? Conforme você vai acompanhando, você vai vendo. Tipo, ah, então, né? Jesus tem esse gosto aqui, curte esse negócio aqui e tal. Que coisa, né? Não acha? Eu não sexualizo muito Jesus, não. Mas nada contra. Não, não É tô só. dizendo que eu tenho tesão em Jesus, mas eu acho que, né? É que minha criação Ele foi era mais. carne, né? Humana, né? Então tem tudo ali, né? Minha criação foi Ele tá mais sempre pelado, kardecista do que católica. Então né? não sabe, Entendi. Jesus costuma estar vestido Ele. como ele é espírito, né? Eu não acho que Jesus gostava de BDSM, pelo que a gente vê na Bíblia, mas os seguidores acabam, talvez, tendo um incentivo, né? Eu acho que provavelmente ele gostava assim. Dada a quantidade de corpo Ousadia nu do. sangrando que Do você vê mosquito, dentro do. velho. Nossa, tá frio e cheio de mosquito aqui. A Buenos Aires é muito mosquito, né? Você já tinha visto no Brasil essa quantidade de mosquito? Nem Buenos Aires. Não, ano passado teve, ano retrasado, Não, né? vários anos teve nuvem de mosquito, mas igual tá tendo esse Direto, não, ano. não, não, não, não, não. Isso não. Sim, mas a nuvem de mosquito mesmo, A essa. gente tá perto de nevar e a nuvem de mosquito não vai embora. Mas você já teve uma experiência de nuvem de mosquito no Brasil? Essa é a Já, pergunta. você também. Eu também? Sim, Pirapora. Menina, é verdade. É verdade. É verdade. É, Aquela noite os nuvem. morcegos comeram bem, né? Eu lembro que teve uma morcegagem também. Teve. É. Teve, mas eram os mosquitos menores e mais bobos do que os tequis. Os tequis são mais safos. Nossa, né, velho? Eles são grandaços também, né, mano? De São. vez em quando parece que estão me enfiando uma agulha, um negócio assim. Sim, dá pra sentir. Eles são malvados. Deixa eu voltar na galera mormon. Aí eu ia perguntar para ele, pedir para ele cerveja negra, que a Dri tinha pedido. E aí eles não entenderam o conceito. Aí eu falei, não, tem uma cerveja, que ela é tipo bem escura, preta, doce. Aí eles me olhando com cara de interrogação, interrogação, interrogação, nunca bebi uma cerveja. É, ou pelo menos não faz muito tempo. Aí eles começaram a me mostrar as cervejas em vidro que dava para ver por trás, falando: "Mas essa aqui é a mais escura que eu tenho", e me trazendo tipo uma cerveja normal. Eu não, mano. Vocês não estão entendendo porque vocês não têm. E desisti, comprei depois no supermercado. Mas é essa história. E aí Magrinhos, troca, eu né? pedi, ah, não, então já tava lá super confuso ali na loucura. Eu falei, não, então me dá o que você quer, meu cara, IPA. Aí eu não tô bem entendendo. Começaram a falar a cerveja que tinha. Eu falei, me vê a Estela, me vê a Estela. A Estela veio nesse formato gigantesco. É enorme. Enquanto você não, tá bebendo a Petit, né? Conta aí. É uma Guinness, é 473 ml. Ela é escura e tá bem gostosa. Aprovada. A Estela tá com gostinho de boteco. Ela é feita aqui na Argentina, mas é sob licença da Irlanda, né? Sem nada, cerveja. Nem eu. Mas fomos. Mas toma qualquer uma, assim. Eu sei que tem a cerveja com gosto de boteco. Tem a cerveja preta, né? É a sua própria coisa. Eu acho doce demais, não costumo gostar. Eu tava com vontade de cerveja preta, acho que era algum. Eu ia falar algum neurônio. Não, algum nutriente que tava faltando. Aí eu sei que tem a cerveja chique, né? Que você come ali, você Come. bebe ali, ela tem um amargo diferente. Você repara que é um negócio para você sentir né? A qualidade daquele amargo ali, apreciar. Eu li um negócio que 95% das pessoas que gostam de jogar amargo são psicopata. Então, melhor tomar cuidado comigo. E a última coisa, o último tipo de cerveja que tem é a cerveja que não parece cerveja. Aquelas que a gente, que parece ácido de bateria, sabe? Que a gente compra de vez em quando aqui. Você vai na parte assim. Todo mercado aqui tem uma partezinha de cerveja, em teoria artesanal, sei lá, artesanal feito a larga escala. E aí são menos latas e tal, são todas muito coloridas. E se errar, vem o ácido de bateria. Sim, né? Cerveja de cereja. É. Cerveja de... Sim. Tem que olhar bem o que tá acontecendo. A mais horrível era um de laranja. Nunca esqueci. Pavorosa. Pavorosa. Coitada da laranja. Coitada da cerveja. Coitada de mim. Pô, quanto tempo, né? Quanto tempo faz que você não grava nada? Olha. Ah, não, eu gravei uns dois programas com o Christian que eu nunca lancei. Secretos. Porque não, é porque eu não quero editar porra nenhuma mais, nunca mais. Só eu sou dito que tá. Aí agora, se eu falar isso pro Christian, ele já fala, ah, mas eu não lembro o que eu falei. Aí eu Então mando pra ele, aí ele não escuta. Não, você escuta. escuta. É o meu jeito, eu boto no celular e escuto, como eu escuto outras coisas, né? Quando você estiver no trem ou caminhando, sei lá. Quero gravar com ele em breve. Vai até as Malvinas caminhando. Malvinas não, como é que chama? Aguadouro? É. Sim, né? Sim. Saiu um bom jeito de ouvir coisa, ouvir videodrama. Caminhando é legal. E agora que a gente tá precisando se aquecer muito nesse inverno, eu queria fazer um aquecimento muito pesado do wrestling. Mas é pesado demais. Eu fiz 3 dias atrás e meu corpo ainda dói. Então só dá para fazer 2 vezes por semana. Caminhar, eu acho que pode ser um jeito melhor de aquecer. Porque dá pra fazer todo dia. Aguento. Eu fui na equinoterapia hoje. É bom? Cavalo é top. Tô com saudade. Tô com saudade desse cavalo. Você não As vai bem de pessoas me perna. atrapalham. Eu queria que tivesse só o cavalo, sabe? Ela, eu já te falei isso. Ela tá super aberta pra essa notícia. É a mulher, né? Que é a dona, que é Não é que eu psicopata. desgosto dela, é que o cavalo é muito bom, né? Bem, prossiga. É só você não falar nada pra ela. De vez em quando as crianças. Você já vê as crianças? Elas chegam, elas rosnam. Você já me viu conseguir calar a boca? Se tem uma pessoa perto de mim, eu fico falando. Se a Eu falo pessoa pergunta, eu falo. com o cavalo! Fico falando, sabe? Aí eu falo, falo, falo, falo, falo, e de vez em quando eu acho que eu deixo as pessoas sentidas. É isso que eu sinto, sabe? Psicóloga! Ela não vai ficar sentida. Tomara. Os cavalos não ficam sentido. Ninguém fica Tomara. sentido. Os cavalos não ficam sentido mesmo, não. Por isso que eu queria que tivesse só eles. Eu gosto demais de bicho. Você tem que ver como é que eles estão. Tô comendo ração agora. Então eles Uau! estão Tão belos, bonitos. assim. E a pelagem de inverno, E o batata já deve ter parado de ser agredido pelos outros, né? Não deve estar mais tão machucado. né? Não sei, mas ele tá meio. Não tava muito simpático hoje. Ah, é? É. Eu trabalhei com a Castechana e com o Marvin. Vai ver com a alimentação melhor. O Malvi tava mais bem-humorado. O que com você ele gosta, né? Ele gosta de Ele me você. ama, ele dormiu sendo escovado. Meu Deus, que gracinha! Ele começou, primeiro levanta uma pata, aí levanta outra, aí levanta, aí dormiu. Uma gracinha. Eu gosto da parte de montar, da parte de jogar pra frente, de jogar pra trás. É mó legal. Você já fez tudo, né? Desse rolê, né? Já fiz esse rolê, mas não fico fazendo, não, tem que pedir. Meio que tem que pedir. Eu gosto muito. É muito surreal o bicho-cavalo, né? Ele é um negócio muito. Enfim, eu lembro que a primeira sensação que eu tive quando montei o cavalo foi tipo assim: eu entendo a relação histórica humana com esse animal, sabe? De repente eu olhei e falei: caramba. É por isso, Tem um né? pedaço de ser humano que eu estou descobrindo no meu contato com esse bicho de tão longa nossa história, né? Que nem o cachorro tem esse efeito, o gato tem esse efeito também. Sim, é isso mesmo. E é muito bom, né? Eles mediam a comunicação com a terapeuta, mas eles também são o seu próprio. São terapeutas em si, né? Eu gostei da ideia de rosnar. Talvez eu tente da próxima. Rosna, Rosna. Eu tenho muita tranquilidade de ter crise na frente dela, né? Mas aí eu tenho que ter perdido o controle. Eu posso, talvez, controladamente, ainda com consciência, rosnar para ela. Você rosnar pra mim, você apanha. Não, nem por Tipo nada. assim. Não, assim Não não. apanhei, não. Não, assim não. Eu acho que vai de contexto, né? O Lando, quando ficar bravo, ele mostra os dentes de cima, assim, né? O cachorro. Posso mostrar os dentes de cima. Pode fazer várias coisas. Vai apanhar mais ou menos, dependendo do que fizer. E é isso, quer falar de quê? Você que chamou esse podcast. Invocou. Falou assim, grava aí. Estão gravando. Quantos minutos você demorou para acertar tudo? Ah, eu não contei Uns não, mas deve ter 10? sido uns 20, 10, 20, É. algo assim. É, eu quero gravar o podcast muito fácil. Eu, por mim, publico isso aqui assim que a gente terminar. É que eu ainda tenho que ver direitinho onde que eu vou publicar. Eu descobri que o tal do Acast parece que é de graça mesmo. Mas você tá sem servidor? Aí. É verdade, eu posso usar só o servidor que já tem, por enquanto. É que eu quero parar de pagar ele. Eu quero parar de pagar ele. Eu quero fazer o mais de graça que der, o mais sem edição que der, porque. Que é isso aqui, sabe? Quem que vai ouvir? Eu não sei mais. Como é que você tá? Conta aí. Por que que não tá tendo? Por que que não tá tendo? Porque. Eu não gosto mais de podcast. Não, conversar é legal, né? E aí grava a conversa. Fora isso. O que aconteceu, né? Meu Deus. Triste. A gente não tá nem filmando, né? Não, não, nem Falando. transmitindo ao vivo para nossos Não. Patreon, para quem tem o Taia de R$ 50, o Não Patreon. estamos jogando E aí D&D. manda R$ 300 pro Patreon, eu mando foto da minha bunda para quem pagar R$ 300, enfim. Ah, legal. Hã? Pode fazer isso no Patreon? Eu acho que tem que ir pro OnlyFans, né? Quem quiser a foto Eu da vou minha abrir bunda. o OnlyFans. Eu vou abrir o OnlyFans do Nerd, é isso. Abre, abre sim. É isso. É, do Nerd. Então você e o Live. E você? Eu? É, porque é o do Não. The Nerd Project, não é do Nerd Report. Não, não. Não, Você não. faz se quiser. Você faz se quiser. Mas lembra que tem Não. todo tipo de fetiche. Se você achar que sentar numa bola tá tudo bem, sabe, estourar uma bexiga, entra na bexiga. Eu vendo conteúdo, mas é só no PVT, só na DM. No monte site. Entendi, entendi. Tem que avisar que é um conteúdo estranho também. Mas... Vamos abrir o OnlyFans. É isso. Eu tava com essa dúvida, né? Até pra conversar com o Christian sobre o assunto. Eu acho que o OnlyFans é uma parada meio maligna. Acho que tem uma coisa mais. Tem os outros OnlyFans, né? Tipo, a Beisola não é do OnlyFans, por exemplo, né? Então dá pra dar uma pesquisada. A No. reitora da FUDERJ usa o câmera privê. Nossa! Muito retrô! Tinha isso em 2000 já, não tinha, não? Nada sei. Ai, gostei, gostei. E aí é legal deixar as pausas. Hoje eu tava vendo vi dois vídeos do Aitor Krenak conversando na rede com os gringos. Primeiro com o italiano, É depois com o quem conversando japonês. onde? Eu não lembro se o nome dele é Ailton ou Ayrton, então me perdoem, mas o Krenak conversando com o italiano, o Coccia, Emanuele Coccia. Não lembro direito qual que é o negócio dele, arquiteto, negócio assim. Não, é agricultura, bagulho assim. Foi minha psicóloga que recomendou. Era sobre comida. Isso é algo que você come, mas também se deixar ser comido pela comida que você come. Então, essa bebeja que eu tô... Fale mais, fale mais. Essa, então, vou falar pensando aqui agora, né? Sentindo no corpo. Então, vou beber essa breja. Bebeu. Agora eu sou mais cevada. E várias outras coisas que tem aqui, né? Mas vamos considerar só a cevada, que é mais rápida. Dentro de mim, eu sou composto de parte cevada. E eu tô tendo um momento íntimo com a cevada nesse momento, assim como eu vou ter um momento íntimo com a cevada em todo o tempo que o meu corpo estiver processando e digerindo esse trigo, né? Sei lá o que que a cevada é. Aí, o Cristiano chegou aqui com as empanadas, me distraiu. Mas o assunto do vídeo também era se deixar ser comido pela cevada. Porque, de certa maneira, todas as vidas estão se relacionando uma com a outra, né? O tempo inteiro, a gente tem que comer todo dia. E além de outras relações mil que são estabelecidas aí. Então nós somos sempre o meio, a gente nunca é o começo nem o fim, é tudo continuidade. Toda vida é continuidade. Ele tá me mostrando um Minion, um picolé de Minion. Sim, com mínimo. O Picominion. Então, se você come o Picominion, parte do seu corpo passou a ser o Picominion, entendeu? Então, dentro de si, você também se sente ali, né? Como um Minion. Eu não sei exatamente como é isso, mas é um Pode crer. jeito, é um jeito. E aí, bem, você se deixa. Eu perdi a minha parceira de podcast. Eu tô falando só com vocês aqui agora. Era aí, eu toquei aqui na rede conversando com um cara, né? Com esse cara aí, fez agricultura, sei lá, essa pegada dele, o Kotia. Aí ele tava falando disso aí, aí eu pensei também em Exu, né? A boca que tudo come, o senhor das coisas microscópicas. O próprio Kotia começou a falar da bactéria, da relação que o humano tem o tempo todo com a bactéria, como parte dessa relação, dessas vidas que se relacionam. São microvidas, vidas microscópicas que a gente não enxerga, né? E às vezes o humano tem dificuldade de considerar a vida humana, que eu digo, né? Humano, no momento que estamos no capitalismo tardio, tem dificuldade de considerar a vida, até mesmo as coisas que não, tipo, as coisas que não falam. Então imagina as coisas que ele não consegue nem enxergar. E fiquei brisando nesses bagulho. Aí ele tava trocando ideia com um japonês agora, o mais novo. Um fotógrafo. Ele eu não vou lembrar o nome do moço. E eu achei fascinante, né? Porque. Gostei que eles estão conversando na rede. Na rede, sim, é isso. O nome é Conversa na Rede, acho que é esse o nome da série. Aí tem umas outras lá também, depois eu vou dar uma olhada, mas eles ficam balançando, e aí esse do fotógrafo eu tava vendo na rede aqui, balançando na rede aqui. E foi super gostoso, me senti lá, me balançando com eles. Foi legal. Adoro a rede. E aí, o que eu ia falar das pausas, né? A conversa acaba tendo muita pausa, principalmente essa, que o japonês tinha muita pausa. Porque o do Kotia, eu imagino que eles estavam só conversando direto, porque o Kotia estava falando um espanhol italianado ali. E aí, com português e tal, acho que eles deviam estar conseguindo se virar. Agora, o japonês, não sei, talvez o Krenak saiba japonês. Ou tem um esquema de edição ali para tradução, não sei como é que é, porque ele estava falando japonês e o Krenak falando português, como se fosse tradutor universal, assim. Acontece, né? Vai ver, ele sabe japonês. Por exemplo, o Krenak conhece a palavra kokoro, né? Ele comenta quando ele fala de kokoro, coração, ele fala que É o gosta muito da palavra otaku. kokoro. Sim, e o nome do vídeo tem kokoro, kokoro, coração, eu não lembro direito o nome do vídeo, mas é tipo isso, e eles fizeram questão de botar o kanjizinho do kokoro, além do romaji. Achei bonitinho. Fofo. E essa coisa, né? Arigatou sayonara, que compõe meu corpo, né? Tipo a mistura do Brasil com o Japão. Fui criado pela televisão e na televisão passavam os japoneses, né? Passavam os americanos também, mas eu gostava mais dos japoneses. Aí é isso, eu tô falando bastante porque a Adri agora tá comendo, batendo uma empanadinha. Vou comer metade, eu te dou metade. E aí você Porque segura. essa a gente tem repetida. Beleza, aí você segura o podcast, Caralho! puxa um assunto. Vou puxar, vou puxar. Você não lembra, não? Você que é a host desse podcast. Eu tô aqui fazendo trabalho, você começou jogando Magic, mas você que é a host. Tô sabendo, não. Como assim? Ah, delícia. Peraí. Segura meu back. Esse molho aqui é o quê? O barbecue? Uhum. E essa empanada? Meio barbecue, cheddar e chimichurri. E qual empanada é essa? Vacio e... Um provolone. Provolone. Provoleta. Isso, provoleta. Putz, muito boa, né? Nossa. Eu recomendei porque eu lembrava que era boa, mas não lembrava que era tão boa. É muito gostoso, né? É grandona, né? Sim, infelizmente, 30 mil pesos. Nossa. Quê? 150 reais. É um pouquinho menos, né? Cotação de hoje. Ah, 12, né? Só deixando claro. Não uma empanadinha. La docena. Minha cabeça tinha muita dificuldade de entender a docena quando eu cheguei. Tem um colega de trabalho meu que falou que não gosta de podcast que as pessoas comem. E aí toda vez que eu tô comendo no podcast eu fico me sentindo, ai, tem gente que se incomoda. Desculpa, gente, tô com fome. E como eu falei agora há pouco, eu não consigo calar a boca. Come. Ah, tudo minha. Obrigado. Quatro empanadas é mais que o suficiente pra mim. Anedota. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, pedi três empanadas. Costuma pro tamanho normal que a empanada tem, ser a média de empanada que eu preciso pra me alimentar numa refeição. Aí vejo. Primeiro, eu vi o preço, né? Eu pedi três empanadas, como sempre, sem perguntar o preço das coisas. Ela fala, não sei quanto, nem lembro quanto que era na época, porque, enfim, a inflação aqui é dia a dia. Sim. Eu falei, vixe, Maria, não, tudo bem, passa aí. Mas aí quando vem as empanadas, vem três empanadaço, bom pra caralho. Eu falei, porra, puta que pariu, valeu a pena. Sim, elas são uma delícia. Delícia bem servida de recheio, né? Sim. E eu tava tomando uma cerveja no dia. Pedi uma cervejinha. Olha aí. Gosto de tomar cervejinha no almoço, cervejinha na rua. Acho que faz parte de parar no boteco e tomar umzinho. Ah, virar uma cachaçinha? É importante. Você que tá aí no Brasil não tá fazendo isso, faça. Conselhos. Não, a vida tá ruim, já pensou em beber? É tipo assim, sabe? Se não tem um beck pra fumar... Vai na legalizada. Mas eu bebo um pouquinho, que é pra me manter facilmente, né? Uma latinha que eu tomo, é que essa é uma latona, né? Uma latinha que eu tomo já fica alegre. Então, bebe pouco, de vez em quando, pra se manter chapadão. É uma coisa que eu faço com tabaco. Com a maconha eu não consigo, não. Sou muito tenso. Todo dia, tensão. E aí, o que você faz? Fumo o dia inteiro. Mais? Como assim? Mais nada? Ah, exercício físico, né? É, melhorando a alimentação, fazendo esses negócios. Aprendendo a respirar, percebendo que eu passo a maior parte do meu tempo aprendendo a respiração. Olhando para os traumas, chorando. E aula de canto? Comendo terra. Tentando virar cambalhota, zoando o joelho na lutinha. Foda-se. É assim. É isso que eu faço. Conta aí. O joelho na lutinha. Vamos lá. Olha, gente, antes de qualquer coisa, eu queria avisar um negócio. Eu sou um wrestler. Sou um lutador. E é assim que eu me vejo, assim que eu vou me ver. Dito isso... Consegui treinar muito poucas vezes. Olha, parece ser um problema da profissão, porque o pessoal que já tá formado nunca aparece no treino. Então, acho que eu só tô tendo problema que todo mundo tem. Mas fui em alguns, né? Sei tomar bump, né? Que é cair de costa, protegendo o pescoço, protegendo a coluna mais ou menos. Não tenho muita certeza se essa parte eu peguei muito bem. Como é que funciona? Não, mas dizem que só dá problema a longo prazo. É tipo a perna do Matt Hardy. Eu tenho tempo para aprender. Aí agora eu treino algumas coisas na cama, né? É o ball drop, no, pego o travesseiro assim, uso de alvo. Tô pegando a coragem de usar meu marido agora. Última vez que eu tentei, eu acertei a costela dele quebrada. Não foi muito legal. Então, estamos vendo, de pouco, né? Experimentando. Rolar para frente, reto, até agora não rolou. Mas sou ótimo de rolar torto. Roladinha pro lado, 3/4. Nossa, muito fácil para mim. Rolar para trás, a primeira vez eu dei uma estirada no pescoço. Depois disso eu peguei o jeito. Tem que empurrar bastante o chão, é esse o truque. É que nem para entrar e sair do ringue também. Tem que dar um belo empurrão no chão com a mão, senão não funciona. Sei montar muito ringue. Montei e desmontei os 3 ou 4 ringues já. Porque eu comecei a colar no show para ajudar e aprendi como é que monta, como é que desmonta. E aí, o último treino que eu fui, eu zoei meu pé, meu joelho. Porque me botaram para fazer um treino, que era uma sequência lá. Dois momentos da sequência eu já não tava conseguindo fazer muito bem, né? Que eu tinha que meio que voar para fora do ringue. Eu não conseguia voar para fora do ringue. Tipo, voar cair mesmo, sabe? Eu tava fazendo só de pular por cima da corda. E também, tipo, rolar para dentro do ringue pela corda, porque como já foi estabelecido aqui agora há pouco, não consigo rolar para frente reto. E aí, depois de já não conseguir fazer essas duas coisas, o cara tinha que, enfim, rolava ali uma dancinha, né? A gente fazia um passo para lá, passo para cá, pega aqui, pega colar, bate aqui, bate lá. E aí, ele ia me vir e meter um clothesline. Para quem não sabe o que é um clothesline, você pega, vem correndo assim. Pegue teu braço, estenda. Como é que eu explico isso? Eu não sei explicar o golpe. Abre o braço para os lados. Imagina que você tá com os dois braços abertos assim, aí você fecha um. Que meio que ser redentor. Você tá tipo Cristo Redentor, aí você fecha um, tá? Aí você vai correndo na direção de acertar esse seu braço que ficou estendido no peito do colega. E o colega cai no chão, toma um bump. Só que o momento que eu tomava o clothesline, ali da dancinha que eu falei, veio logo depois. De eu dar um giro. Eu tive que, tipo, girar no próprio eixo, sabe? Girar no pé. Ó. Tá virado pra um lado e virar pro outro lado. Eu descobri que eu não sei fazer isso com o footwork correto, sabe? Com os pezinhos no lugar certo. E aí eu tava com o pé meio torto, assim. Quando o cara me acertou um clothesline, eu só senti um negócio no meu joelho. Tchá! E eu gritando de dor no chão. Que nem o Neymar. Que nem o Neymar, sim. Meu primeiro, depois eu parei ali, botei a mão no joelho, fiquei rolando. Eu falei, mano, eu tô igualzinho o Neymar, velho. O brasileiro vem pro treino, machuca e cai no chão que nem o Neymar, mano. Que situação. Aí eles me deram ali uns primeiros socorros, estenderam, pá, não sei o quê, papapá. E aí, enfim, tive que ir no médico, fazer fisioterapia, o caralho, a quatro. Demorou uns 4 meses para eu sentir que eu não tava sentindo nada, assim. É que eu descobri que você não precisa esperar não estar tá sentindo nada para começar a voltar a fazer esporte. Você pode estar tá sentindo um pouquinho se não for dor, né? Eu sinto muita gastura, muita coisinha assim, sabe? Tem Gasturador. Reparo muito, né? A minha mãe achava que tudo ia me matar quando eu era criança. E aí isso me fez prestar atenção em cada micro coisinha no meu corpo. E aí é isso, fiquei 4 meses fora, agora já tô me sentindo bom, meu joelho já tá relativamente bom para impacto, só quando esfria que eu sinto que ele dá um negocinho assim. Mas o que que aconteceu? Pô, na época eu estudei tudo, já esqueci tudo já. Mas eu não rasguei o negócio, entendeu? O tendão, o MDC, tem um negócio assim, sabe? Que todo mundo estoura. O policarpo, não lembro, tem uns nomes. Não estourei, apenas estendi. Tipo, só pium, deu um tal ali, Tirou. né? Estirou, estirou. Aí é isso. Agora eu tô bom já, mas lembra? Eu ficava mancando, né? Perna dura. Que quase peguei umas muletas, demoraram pra me arrumar as muletas. Quando tinha muleta, eu já tava me sentindo melhor. Eu falei, ai, foda-se, também não vou ficar com essa porra. Mas aí também, né? Trancado dentro de casa, né? Porque pra sair e pegar um trem já é impossível, porque tem que descer a escadaria do caralho. Foi uns 2 meses até, 3 meses até eu conseguir fazer esses rolês. Mas tô de volta, não fui pro treino ainda. Descobri uma escola mais perto, vou ver, porque essa que também é. Tipo, por que eu não tô indo tanto pro treino, gente? Ah, também não é só porque eu sou um fudido. Também é porque demora 2 horas pra chegar nessa porra, depois mais 2 horas pra voltar. É foda pra caralho. Pega um trem, pega um não sei o quê, tem que pegar um pedaço de Uber, ou de ônibus, aí são mais de 2 horas pra pegar ônibus. Não é fácil. É longe pra cacete. Aí eu descobri uma um pouco mais perto, que talvez facilite um pouco a vida, vou tentar. Mas tô principalmente fazendo coisa em casa, né? Descobri aí um australiano que me ensina os negócios. Esse foi assim que eu aprendi as coisas, né? A primeira vez que eu aprendi HTML, como é que foi? Pareceu um maluco, 18 anos, no Mirk. Tinha o nick de Rooney Walsh, que não é o meu primeiro cachorro, personagem de Phantasy Star 4. E aí eu descobri que ele sabia HTML. Eu falei pra ele, porra, me ensina HTML. Aí ele falou, só depois da meia-noite, porque para não pagar pulso. E final de semana eu tô, sei lá, cheirando no cola. Não vou ficar ensinando um menino de 10 anos a programar. Aí eu falei, beleza, eu ia dormir às 10. Fazer isso com suas madrugadas, beleza, né? Mas sábado à tarde. Sim. Mas sábado à tarde é sagrado. Sim. A família, não sei. Não conheço o Neil Walsh. Ele era só um menino com cabelo azul, né? Que não é o personagem. E é isso. Que safety, uma das primeiras paixões 2D. O Rony Walsh, o personagem. Ah. Aí eu fui dormir às 10, aí eu ia acordar meia-noite, aí ele não apareceu. Aí eu estudei sozinho mesmo. Aprendi uns negócios, parei, só fui voltar lá com uns 16, 17 anos. Não parei com o RPG Maker, né? Que me ensinou a parte de algoritmo. Aí, quando tinha uns 16, 17 anos, eu falei: e aí, gente, parece que eu tenho aqui meia profissão, é só terminar. Aí eu terminei. Acabou. E o menino? O quê, o Rony? O Rony. Eu sei lá, isso era no ICQ, eu tinha 10 anos, deu uma semana, eu não lembrava mais dessa história. E o cachorro? O cachorro. O cachorro, ele era um cachorro, ele era o filho da Shaira. Ela era uma Yorkshire e meu pai resolveu chamar ela de Shaira. A Shaira era uma Yorkshire muito esquisitinha. Muito esquisitinha. Tá ligado aquele cachorro horroroso que tem no meme? Antigo, tá ligado? Ele até morreu já. Sei. É um cachorro que tem só uns tufos assim de pelo branco. A Shaira tinha Ah. pelo branco pelo corpo todo, mas de uma maneira muito caótica e falhada. Também não era uma cadela com muito. Paz de espírito. Não. Mas também porque os cachorros eram criados que nem doido, né? Enfim, agora que eu entendo mais de cachorro, não sei o quê, enfim, né? Os cachorros criados na corrente, lá de fora, essas doideiras. E ela teve esse filho, o Rune. O Rune, ele parecia um filhote de Yorkshire com aquele cachorro preto grande, a Rottweiler. Tá ligado? É um cachorro preto e marrom. Ele é preto em cima, marrom embaixo. Costuma um bonitão, assim, grandão. Gosto de cachorro grande. Eu não opino. Ah, sei lá, se é um Rottweiler, mas um cachorro assim. Ah, ele parecia, ele era ainda menor que ela. Mais gordinho, parecia uma linguicinha assim. Uma salsichinha. Trigger warning, maltrato dos animais. Ele teve o rabo cortado pelo meu pai para ficar aquele toquinho que Tá. achava bonito em animal. E talvez por causa disso, a bundinha dele era sempre para baixo. Ele tava sempre meio que com a bundinha assim abaixadinha para baixo, assim meio que pro chão e tal. E era um cachorro completamente maluco e completamente sofrido, né? Você vê como é que os animais da casa refletem os humanos, né? Meu Deus. Eu tava lá passando pelas mesmas coisas. Cortaram sua alma. Cortaram meu rabo. E é isso aí, esse é Rune. Meu primeiro. Legal. Eu chamo ele de meu primeiro cachorro, mas isso não é bem verdade. Ele é o primeiro cachorro que criou um laço comigo E já e veio a estar na casa depois que eu já tinha nascido. Porque antes dele tinha o Pump e o Gel, que já estavam lá antes. O Gel é um cachorro muito velho, morreu com 20 e tantos anos. Ele tava quebrando o osso só de tropeçar no chão. E o Pump era um poodle grande, preto, que eventualmente começou a querer montar no Gel. E o meu pai não gosta de putaria. Aí fez o que ele sempre faz, né? Diz que deu o cachorro. Vai saber se deu, se matou, sei lá o que que fez. As coisas na roça, em 2000 e pouco, são complicadas. 90 e tanto, né? Nem 2000 e pouco. Nos anos 90, em Donana, em Campos do Goytacazes, coisas aconteciam. Coisas aconteciam. Como é que pararam? Eu já botei o trigger warning no maltrato animal, então não preciso botar de novo. Até agora é ladeira abaixo. É, só não tem como botar um minuto e tal, né? Enfim, larga esse podcast, pode ouvir se não gostar. Tudo bem, não tem problema não, não me importa, eu entendo. Também paro de ouvir várias coisas porque ficou ruim. A gente tem uma vizinha vaca agora, né? Parece que tá sofrendo também, Mora no né? quintal. Não, parece que não, né? É Ela o se mordia, Ciro, né? assim, Mas você vira o diazinho? É, bate o calendário de Ciro? Não sei. Bem, então temos essa hipótese. Postamos nela. A de carne picada é muito boa também. Uau. Já foi 40 minutos, basicamente só eu falando, né? Você tá aí comendo, jogando Magic, comendo, e eu aqui, abrindo o coração na Eu me terapia. senti falando. Você se sentiu falando? Eu me senti Mas fala um falando. pouquinho mais aí, conta um pouquinho. Você na infância sofreu que tipo de violência? Como eram os animais na sua casa? Que tipo de violência eles sofriam? Olha, eu cresci numa casa, nas casas que eu Vai morei. contar Vamos mesmo. lá, ó. A um não tinha animais. Tinha só meu irmão. A dois, O amor tinha muitos fraternal. animais, todos viviam como reis e rainhas. Exceto que de vez em quando as galinhas alguém comia alguma, né? Minha avó matava e comia. Não, com licença, só pra contar. Minha mãe hoje em dia tem um cachorro e ela cria ele normal. Ele, tipo, passeia, fica solto na casa, dormiu comigo na cama, tal. Então, isso são tudo histórias do passado. Eu não boto a mão no fogo pelo meu pai, não. Sabe como é que é bolsonarista, mas vamos vendo. Continue, perdão. Tranquilo. Casa 3 e 4 sem cachorro. Aí Esses apareceu animais da casa 2 eram o quê? Cachorros? cachorros e gatos. Tá. Tinha um papagaio também. Eles interagiam, cachorro e gato? Acho que sim. Acho que normal. A gente tá tendo cachorro e gato que interage agora. Eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. Sim, mas era cachorro pequeno, né? Não era. Era o cachorro que fingiu que tava com problema, lembra? Pra ganhar a simpatia da família. Lembro sim, Meu pai lembro sim. descobriu porque tava sozinho em casa um dia. O cachorro pensou que não tinha ninguém. Quem que ele fazia mancava, né? É, ele tava. Não, ele tava arrastando o quadril, tipo, andando só com as patas da frente, arrastando as patas de trás. Aí meu pai tava cochilando, todo mundo tava fora de casa. Meu pai acordou, saiu do quarto. E o cachorro tava andando com as quatro patas, todo animado. Inclusive, dando meio saltinhos, assim. Aí meu pai olhou pra ele e ele começou a abaixar. Cadê o Dog dando o fofo? piripaque do Chaves. Sim. Tava dando duplo escarpado. Sim. Aí começou rapidamente a se arrastar. Aí meu pai contou pra todo mundo. E o cachorro parou de se arrastar. Parou. Parou, sofreu muito bullying toda vez que tentava. E começou a andar normal eventualmente. Mas não, aí tinha minha primeira gata, Suzy. Que era minha apenas nominalmente, né? Porque eu tinha, sei lá, 6 anos. Isso é essa mesma casa. Isso. Tá. E nós éramos 13 humanos, É uma quantidade, hein? né? É, mais os cachorros e gatos. O papagaio, as galinhas. Mas era uma casa grande. Não era assim. Não é uma situação trágica, né? Complexa apenas. Tinha espaço para todo mundo. É, não. Todo mundo, não. Mas... Não, mas, tipo, tinha 3 banheiros, tinha 2 andares, né? Tinha quintal. Aí meu pai não cuidava muito bem dos bichos, não. Meu pai causava problemas na questão. Mas minha mãe é normal. Carinhosa. Aí minha mãe teve uma maritaca, que ela adotou já. Já era domesticada. É isso. Agora você que tá comendo, né? Sim, puxa outro assunto aí. Puxar outro assunto. Ah, complicado, né? Do que a gente falava durante normalmente? Não lembro. É exatamente o que a gente tá fazendo agora, uma bagunça. Ah, mas a gente não comia, né? Já comemos? Tem certeza? Claro que acho que já, velho. Já? É. Não me recordo. A única coisa que a gente não fez no programa foi trepar. E a gente tá bebendo uma bebida leve, né? Estamos só cerveja. Você queria uma cachaça, né? Mas não providenciou. Eu não achei o copinho. O copinho tá na outra casa. Então já eu busco. Você segura aí sozinho? Eu posso buscar agora. Eita. Mas você vai comendo? O que que tem? Não, come primeiro. Tá bom, então. Come na calma. Por quê? Faz mal comendo? O que é que você tá comendo? Chama American Chicken. Né? Frango, bacon, cheddar e barbecue. E aí, é boa? É sim, todos os canais de lugar são muito bom. Se chama Mi Gusto. É uma rede, né? É tipo um fast food, na real. É aquela que faz piadinha com os nomes das cidades. No outdoor, na estrada. Tá ligado? Que piadinha, né, mano? Ai. Você está na cidade de Moron. Então, é empanada de Moron. Ah, trocadilho, sim. Sim, tem outdoor dela, né? Isso eu não vi, não. Mas, sim, ela tem outdoor pela estrada, assim. Tem, faz trocadilhos e propagandas. É gostoso, assim. Né? Muito boa. Não, e os recheão, né? Muito bem recheada. E o frango é apimentado, né? O frango é temperado, meio apimentadinho. Uhum. Meio chicken wings. Deve ser que eles estão mirando. Sim, muito bom. O que mais que a gente tá gostando de comer aqui? Nada interessante, né? Estão fazendo muita sopa. Abóbora, né? A abóbora tá bem gostosa esse ano. Fazendo bastante sopa. Sim. Choripã caseiro. Fiz uma vinagrete ontem. Muito boa. Com o chori. A chapa tá de volta no jogo. Então voltamos a ter um churrasquinho. Sim. Estamos pedindo muito pouca comida, né? Porque aqui não chega nada. Sim, a gente mudou para um lugar mais rural do que a gente estava morando. Nas gravações anteriores. Porque lá ainda tinha bastante coisa que entregava, né? E muita coisa perto também. Do lado, assim. Aqui a gente só tem onde comprar cerveja e cigarro. A gente está num bairro que tem, tipo, 3, 4 anos de idade. Sim. Parafuso. Tábua de madeira, portão de ferro, só as coisas que dá pra comprar aqui em volta. Sim, isso tudo tem mesmo. Tem mesmo? Tem. Tem mesmo. Móvel de pinho. O mercado é bem servido também. 20 minutos andando. É, e passando por terra, que se tiver chovido, você vai ter que fazer um malabares. Sim, esse que é o pior, né? Onde a gente tá morando tem ainda mais lama. Lados positivos. É maior. A dona da casa não é vizinha. A casa é grande. Tem uns cavalos perto. Tem equinoterapia, muito legal. Tem 53 rosas, for no reason at all. Só pra no verão ter um problema enorme de infestação de formiga, só pra isso, mano. Esse problema tem na cidade inteira. É, a vizinha tem exatamente o mesmo problema que a gente tem. Ela descreveu os problemas dela com formiga, com a casa, com rachadura, com umidade. Todos os São os problemas mesmos que problemas. a gente tem. Então, Sim. normal. Estamos só vivendo como alguém na região. Sim. Os mesmos problemas, né? Caixa d'água vazando, que a gente vê também. Isso, ela contou uma história e a história tinha o pilar da caixa d'água tava rachando, porque papapá, tudo mesmo universo de problemas. Pensando em ir lá pegar o copinho da cachaça, você aguenta aí? Puxar um assunto aí com os amigos. Aproveita que eu não tô, contar algo bem particular, que você não contaria pra mim, mas contaria pra Já um. que você não vai ouvir, né? Isso? Sim. Não vou mesmo, não. Do jeito que tá, vai pro ar. Se ficar muito tempo de silêncio, pessoal que espere. Oxi, tá apressado. Não, isso aqui é podcast pra ouvir pescando. Dá pra Ouvir com pular, né? calma. A ideia sempre é que a pessoa beba junto, Sim, né? né? Sim, exatamente. Pular é uma ótima solução, tipo, a pessoa se vira. Beba junto também, legal. Ai, acabou aqui a cerveja, eu vou lá buscar o copinho. Puxar um assunto aí. A equinoterapeuta falou que eles estavam. Que é um meme, não sei se é entre a família dela ou se é entre os argentinos em geral. De ficar falando que o Brasil, o brasileiro, está muito sortudo. Que a gente tem o Lula, que a gente teve o show da Madonna, que todas as coisas legais acontecem no Brasil. Aí eu respondi, é. Aí ela disse, é. E é isso que eu tinha para contar. Acabou já. Sim. Dias de luta, dias de glória, na maioria das vezes são o mesmo dia, né? Aqui, acima de tudo, tá fazendo muito frio. Ocupa a minha maior parte do meu dia, da minha mente, dos meus pensamentos, o fato de que tá frio pra caralho. Aí eu fico ou tentando me esquentar, ou tentando me distrair do frio, ou tentando descobrir quais atividades das minhas atividades cotidianas são fazíveis quando tá 6 graus. Ou menos. Mas fora isso, não dá muita criatividade, nem muito interesse de fazer nada. A própria terapia do cavalo, né? Eu tô fazendo 1h30 da tarde, que é o horário que tá quente o suficiente, porque é uma área externa lá, né? É só um quintal, na real. Tem umas árvores e tal. E tá interessante porque as árvores perdem as folhas, né? No outono, as árvores que estão nesse quintal de lá, né? Então, vai chegando o inverno, na real tem mais luz e um pouquinho mais de calor do que o que chega no verão. Um pouquinho mesmo, né? Só um pouquinho. É mais luz do que calor que o sol aqui provém. Mas provém, viu? Não falta. Tanto é que muitas vezes fazem as casas muito fechadas, né? Para se esconder da luz e do calor no verão. E aí no inverno, pelo amor de Deus, não há quem aguente. O escuro, a umidade. E também o contrário, né? Fazem casas muito abertas, muito não sei o quê, para que no inverno entre o máximo de luz e o máximo de calor possível. E também que areje, né? Não fique tão fechado. Mas insuportável o frio e no calor. Voltou, Maia. Voltei, falando do clima. Tô falando clima, Legal. sim. Sim, eu tô Ótimo falando que o assunto. fato de estar frio ocupa a maior parte do meu tempo e dos meus pensamentos. Sim, né? E a gente tá Durante o tendo uma dia. semana muito fria, né? Parece que vai dar uma melhoradinha. Mas essa semana Vai tá. mesmo? Era a previsão do tempo. Tipo, a mínima vai deixar de ser 0, 2, 4 e vai passar a ser 11. Ah, Né? Então vai dar bom. uma aliviada. É essa semana que tá fria pra caralho. Um preview do inverno. Trouxe a cachaçinha e os copinhos. A cachaça de jambu, presente de nossos maravilhosos amigos paraenses. Nossa, já tá acabando. Eu sou fascinado. Sinceramente, uma das minhas bebidas favoritas. Para mim, a cachaça de jambu e gin. Eu beberia apenas esses dois. O gin puro. Eu acho o gin com tônica uma aberração. O gin puro é tão maravilhoso. Por que que você vai misturar ele com qualquer coisa? Você só toma. Pega assim e toma. Que nem, né, vira uma cachaçinha no bar. Também cachaça é bom de tomar puro. E a de jambu. Cachaça, sim. Gin é gosto de perfume. É muito bom, velho. Cheiro de Que perfume. nada, mano. É Gengibrinho ali, mano. É um indistinguível. gengibre, velho. Você Você não vai encontra no gengibre armário da nele, sua não? mãe, abre os perfumes da Natura dela e toma três goladas. Nada a ver. Quatro goladas, então. Nada a ver. Discordo. É muito bom, gin. É muito bom. Porra, é o suquinho de gengibre, velho. Ó, vou contar uma história aqui. Eu tava. A última vez que eu fui no Brasil. Isso foi. Tipo, faz tipo um ano, né? Mais ou menos. A gente tá fazendo aniversário de um ano agora. Peraí que eu vou tomar o jambu exige concentração. Ai, como é gostoso, muito bom. Espero que minha voz não vá embora. É, tava no Brasil. Aí eu fui no Brasil, passei um tempo no São Paulo, um tempo em Campos, que nem eu costumo sempre fazer. Mas resolvi passar um tempinho no Rio também, que meu tio sempre pediu pra eu passar lá. Já tava muitos anos sem ver eles. E fui. Aí tava tendo aniversário, isso já, né? Enfim, né? Dia 15 da viagem. Foi uma viagem de 20 e tantos dias. Já tinha passado por tudo que é canto, por Campos, por tal, ia voltar para São Paulo para pegar o um avião no aeroporto de Guarulhos. E aí tava tendo aniversário lá, com um karaokê, e todo mundo tomando muita cerveja, né? Muito, muito, muito cerveja. E eu tava evitando a cerveja porque eu já tava mostrando sinais de resfriado. E aí, a cerveja gelada, eu achei que talvez fosse piorar a minha situação. Quando eu vou na cozinha, o que que tem? Uma garrafa de gin. E eu tava já querendo beber, já querendo, né, me acalmar um pouco. Porque tava rolando um karaokê ali. Eu queria cantar no karaokê, mas tava com vergonha na família. Aí aproveitei que tinha a garrafinha de gin lá e toda hora eu ia lá e tomava um tequinho de gin. A minha garganta ficou melhor do que tava antes. A minha garganta ficou melhor do que estava antes. Então eu recomendo, gin. Bebam gin. Se você tá com vontade de se alcoolizar, porém sua garganta tá ruim, o gin é a solução. O gin é a solução. Se você não estiver tomando remédio, né? Mas aí qualquer álcool é um problema, né? Ministério da Saúde adverte. Não, eu tô longe de ser o Ministério da Saúde. Eu estou um pouco mais perto. O que você precisa, meu amor? Eu comi uma das de vocês sem querer. Eu entendi, não tem problema. Não tinha entendido, não. Tudo bem. O que que era? Qual que era? Ah, eu já não sei. Poxa, chimichurri. Eu não tinha sei, não. Não era assim o nome. Mas tudo bem. Poxa, champignon. Pesado. Ah, gostoso. Cristiano comeu a empanada da Adri. Uma tristeza, uma Explicando aqui tragédia. o que aconteceu. Você pode escolher uma American Chicken ou uma Double Cheddar Cheeseburger a mais, porque são as duas minhas que ainda tinha. Tá bom, eu fico com a de frango. Se me comer uma de frango, eu vou te comer a de frango. Já tem uma hora de podcast. Já quer encerrar? Não, eu quero saber quanto tempo mais você quer continuar. Uma e meia, que tal? Não, vamos encerrar. Quer encerrar já? Sabe algum assunto? Ah, gente, vamos terminar pelo menos aqui a cachaçinha. Eu consigo inventar assunto pra sempre. Fala de entrevista com o vampiro aí. Ué. Eu consigo inventar assunto, mas não sob demanda. Ah, não? Deixa eu ver, peraí, vou Então tentar. não fala, não. Eu vou tentar, porra. Não, não quero saber. Ah. Então tá bom. Então, inventar assunto você, fala Fala você aí, de vez aí. em quando. Não, não. Oxi. Deixa eu ver. Eu reli recentemente os dois Nossa, primeiros manda ver, livros. E aí eu tava começando a Rainha dos Condenados. E eu tenho dificuldade com aquele começo da Rainha dos Condenados, né? Parece uma antologia de contos antes de começar o livro, tá ligado? Por que que não são dois livros separados? eu gosto, viu? É. Não, eu não acho que é ruim. Eu te contei isso recentemente. Eu reparo que tem obras que eu volto nelas e eu tenho dificuldade de passar pelos mesmos lugares que eu tive dificuldade de passar no passado. E não é que eu tô achando ruim, é só que por algum motivo aquele pedaço ali me pede mais tempo pra digerir, me pede mais. Me dizer, sei lá, não sei explicar. Me cobra mais atenção, não sei, alguma coisa assim. Entendo. A parte que eu não consegui passar Game of Thrones foi não só porque eu tava achando chato, mas também porque eu tava percebendo que aquilo ia me pedir muito mais envolvimento do que eu tava tendo para conseguir ler. É decorar os nomes, a coisa toda. Eu agora tô travado no Heaven's Official Blessing chinês, né? Da moça do Untamed, do Mortal Sushi. E é o mesmo lugar, tipo, a última vez que eu fui mais longe nesse livro, eu travei nesse mesmo lugar que eu tô agora. E você Na verdade. pegou para reler desde o começo? Eu peguei pra reler desde o começo. Porque é tanta gente, tanta coisa. Só que agora firmou mais. Eu tô reparando que eu tô menos ansioso. E isso tá fazendo com que a leitura firme mais na minha Por cabeça. que você está menos ansioso? Tô menos ansioso porque eu tô respirando mais. Porque eu tô mexendo meu corpo de maneiras que eu não podia antes. Porque eu tô aprendendo a nutrir meu próprio corpo. E porque eu não espero que o trabalho tenha qualquer efeito positivo mais, o emprego, sabe? O que você faz no seu emprego não vai realizar nenhum sonho seu, nenhum desejo seu, nenhuma vontade sua. Não é esse lugar de fazer isso. No emprego é só sofrimento. Então, e tudo que você está produzindo, você não está produzindo nada, você está destruindo, na verdade, né? Então, ter essa consciência faz com que eu me envolva menos nos problemas do emprego. E isso me causa menos estresse. Muito bom. Eu tô menos ansiosa também, mas é porque eu tô medicada. E porque você compra maconha de balde, né? Sim, a minha única medicação é a maconha. Mas tomar remédio, eu fumo maconha, eu prefiro que meu remédio venha na planta, não na cápsula. E todos os remédios vêm da planta. É uma meia dúzia que foi É que a sintetizada, né? planta. Ó, Do zero. ouvi dizer, né? Isso aí foi alguém falando. Ah, tem credencial a pessoa que falou. É, a Tá. médica, canábica, Jeff hoje, ó. Assessments. Se é isso que você quer, tá aqui a carteirada. Mas ela tava falando. Eu posso simplesmente não acreditar. Não, mas aí eu consigo lembrar qual é o podcast que foi atrás da mulher te dar o nome. Tá bom. Ela tava falando assim. A questão da cannabis com a medicina, né? Com a medicina alopática, é que você não consegue fazer a maconha botar dentro de um comprimido com uma fórmula padrão e que vai funcionar a dosagem, etc. Tudo isso é muito pessoal e muito de pessoa para pessoa. Então, o fato de você não conseguir englobar ela em uma caixinha muito restrita já é algo que me atrai na planta. Porque é uma, né? Eu vou ser obrigado a ter contato com a planta, entendeu? Não vou ter, não, então não vou ter isso de certa maneira digerido por um processo, entendeu? Sei lá. Tipo isso que eu tô falando. Entendi, você consegue conversar com o espírito da planta que ali está. Sim, eu E com ele trocar. já tomei antidepressivo antes. É, enquanto eu tomava, me serviu um propósito, mas tipo, eu sempre vi como algo que tinha uma data de fim. A maconha eu fumaria pra sempre, eu acho. Pra mim, o único antidepressivo que tem é microdose de cogumelo. É A uma única ótima coisa que eu já ideia. tomei e falei, não, isso aqui me antideprimiu. Ó. Tudo era ótimo, tudo que eu tinha que fazer era Top excelente. drogas. Maconha, top 1. Top 2, cogumelo. O top 3, eu fico na dúvida entre o LSD e a ayahuasca. Acho que eu vou ficar com a ayahuasca. Que é 4, LSD. 5 não tem, acabou. O resto você usa porque é o que tem. E o LSD é o LSD de verdade, não é aquele com gosto metálico que vende, que é outra coisa que na LSD que dá, que consegue dar, né? Porque o LSD você não tem como ter overdose. O outro negócio, o LSD falso, tem. E ele tem uma vibe diferente mesmo. É isso, esse é o top drogas. Se não tiver nenhuma dessas, não precisar muito, você usa o que tem. Se conseguir passar 100, passa 100. Isso que eu acho. Tabaco é a droga número 5. Gosto. No cachimbo, como eu faço, assim, eu acho interessante. Fumando todo dia, não. Quando eu fumei 5 cigarros por dia, eu falei, mas eu estou virando, eu estou ficando cinza. Eu já não consigo mais fazer nada. Eu não subo uma escada. Meu corpo, que já era uma merda, tá agora uma bosta mais ainda. Aí, parei. Pra mim é cogumelo, maconha, LSD, álcool, cigarro, Twitter. Twitter, eu acho que tá na posição tipo 1378 pra mim. Aí a rosca tá assim pra mim, viu? É. Ai. Eu gosto. Não, começa com a burocracia, né? Eu gosto também. Ai, tu vai lá, canta, né? Ah, mas não Dança. te deixa olhar pro céu. Você quer fofocar com a menina amiga, ter que ir clandestino. Sim, velho. Aí você tem que ficar amigo da galera pra conseguir levar pra Ai. casa. É, não Tem que se quero. meter no rolê, tem que Eu se não quero comprometer. levar pra casa. Não quero Tem, me de certa maneira, comprometer. fazer o sacerdócio, talvez abrir teu negócio, Eu seu negócio odeio e tudo tal. isso. Sim, é pontual. Ah, eu acho que é um negócio, né? A maconha é número 1, porque é pra fumar todo dia. Tá. O cogumelo é número 2, que é pra comer sempre que der. O Faz ayahuasca. tempo já, né, que a gente não Então, compra. Dri, você me convenceu. O LSD subiu pra 3 e a ayahuasca caiu pra 4. É isso. E aí parou. Aí Aí parou. chega. Aí chega. Ah, você começou a botar Twitter no seu carro. Mate, né? Mate é muito bom. Tava só brincando. Mate é muito bom, café é muito bom, mas me faz mal ambos. Cada um de um jeito, né? Prefiro mate. Mate me faz bem menos mal que o café. Café eu tenho que tomar com cuidado. Mas café é mais especial, né? Eu acho pelo menos mais gostoso. Acabou a minha bebida. Então, a partir de agora, quando você quiser encerrar. Deixa eu contar do evento que eu fiz. Que eu. Seu quê? Teve o meu. Meu amigo Lucas promoveu um chá da tarde. Ele mesmo chegou 8h30 da noite, né? Chá da noite. Mas a intenção era promover um chá da tarde na casa de minha amiga Brenda. Entendi, chegou depois que a neném já tinha dormido. Minha amiga Bluma. Bluminha linda, né? Volta pra cá, tá acabando já. Ah, você não quer que eu coma? Tá bom. Eu ia comer quando você falava, que eu tô com fome. Você pode. Bom, Aí chegou depois que a neném dormiu. Eu não sei se chegou depois que a neném dormiu. Mas enfim, chegou. E aí eu levei alfajores daqui pro evento. E levei alfajores especiais. Tem essa marca que chama Técnica. E eles têm alfajores diferentes, recheado de fruta, recheado de bebida alcoólica. E eles têm os loucos, que são sabores esquisitões mesmo. Então tinha de azeite de oliva, de alecrim, que mais tem? Pimenta, Eu comi o curry dele. curry, sim, bem gostoso. E aí a gente dividiu, estávamos em seis. Dividiu em seis todos os alfajores, escondendo a embalagem para não mostrar qual que era o sabor. E aí todo mundo tentava adivinhar qual que era o sabor. E foi muito legal. E aí, o pessoal Um evento acertou? Como é que foi a maravilhoso. taxa de sucesso nesse Ah, alguns jogo? sim, alguns não. Eu não vou pensar Legal. ser os mais difíceis, mas no geral, não. Assim, acertar exatamente isso aqui é de não sei o quê, não. Porque é sutil, né? Não são, não é um sabor escandaloso. Sim, porque são todos doces, Tem de né? Isso é coentro, são importante todos frisar, tipo, doces. não. Que rola, acho que existe o Mostarda? alfajor salgado, né? Mas ele dá um jeito de fazer com que todos esses sabores funcionem no doce. Sim, ele diz que tempero não tem nem sal nem açúcar. Tempero é só uma planta. Então. É o quê? Eu comentava do Técnica, né? Uma figurona, muito legal. Recomendo que sigam Técnica Alfajores no Instagram. Ele responde perguntas. É um cientista, né? Do Alfajor. O cara manja muito. Sim. E usa o melhor chocolate possível. É muito bem feito, muito gostoso. E não dá para saber qual que é branco ou qual que é preto na maioria deles. Então, muitas aventuras. Eu tava até levantando a hipótese de que o nome Técnica Simodon, o Técnica Alfajores, talvez seja por causa do Simodon, né? Que eu tava lendo sobre o Simodon. E aí fiquei pensando, tipo, se não é a técnica nessa perspectiva, né? Na perspectiva do seu contato com esse outro corpo e você considerar outros corpos, além do humano, além do vivo, também como corpos. Assim como, por exemplo, o alfajor, o RPG, as drogas, etc. Assim como se você virou cerveja agora há pouco. Sim, é porque a cerveja é vida, né? É um negócio, uma planta, né? Tem Um planta dentro. remédio. É, ué. Fechando o ciclo do assunto. Ué. É isso. Tudo é remédio, tudo é veneno. Pausa aí, bora empanada? Bora. Beijo, galera. Se eu não Falou. queria pedir umas doação. É, a gente vai deixar no post. Isso. Alguns lugares, sugestões de lugares para doar para o Rio Grande do Sul. Ajudem lá, todo mundo que puder. Beijo, galera. A gente volta a próxima vez que der vontade de beber e gravar. Falou. Essa é a pior parte.